no 9 decimal 35, aciona 5471 no Oceaner 6310. Autorizado para atendimento de ILS Zulu, departamento autorizado, Bono 096. Com 096. Com 096, chame torre 118, decimal 95. 295, voo 1096. Salvador, boa. Voo 1096. Final da 28. Voo 1096, repartir 95 milhas. aguardaremos. Voo no 096. Salvador, 23, 2, 3, 2. Prossiga. 140 graus com 612 de nave, altímetro no 0 no 4. Pouso autorizado, pista 22 para o 1096. Controle 231, autorizado para o de IPIT. 2231. Controle Salvador, uma boa noite, Azul 2795. 795, contato radar 63 milhas, Nordeste Leste, Salvador. Voe pelo de ontem para completar a chegada de IPIT, desça para nível de voo 060. Quando eu estou descendo para o 060, 2795. Pode prosseguir descida, 1700, 3231. Negativo, mapeia 050, aguarde para descida. Aguardando para descida, 3231. Esquerda, chame solo 1, 2, 1, decima 1. Esquerda, 2, 1, 1, 1, 0, 9, 6. Boa noite, Calibre Táxi de Alfa e Juliette, portão 9. Alfa e Juliette, 09, voo 90. 3831, autorizado, fica até 2010, ajuste na 0-1-4. 0-1-4, 2010, 231. O Xenã 6310 está autorizado para o pushback acionamento. Deixem o ZA28. Faça o pushback de modo que a cauda ingresse na TAC Índia. Ok, está sim, a gente vai pushback com cauda. E 2795, São José 7? 2409. Frente. Pode manter ou será que é que reduz? Obrigado, monta 2409, o 2795, é tudo tráfego a 12 milhas. Frente, 2795. Então, 3831, autorizado ILS do U, pista 28, reporte estabilizado. Valeu, estabilizado. 3795, desça para 3000 pés, ajuste na 014. 1014 agora no ajuste, descendo para 3000 pés. Ajuda 795, inicie redução para 2009. Iniciando a redução 2795. Siga, 6310. O Oxenê 6310-7 está livre o táxi via Juliette e Alfa. No ponto de espera da 28, chame a torre em 118.95. Juliette Alfa, ponto de A 2795, informe que vai ser o tráfego 12 horas 9 milhas, até 2000 pés, é 2320, com o número 0 de carro split. A gente vai reduzir mais um pouco aqui, 2795. Com 3831, complete a aproximação, chame turno em frequência 118, decimal 95. 95. 31. Informação Charlie, correção, escute informação Bravo, vai de 94. Tá Bravo, ó, fazendo um salto então, vou ver se você quiser. Livre pro 28, 3, 2, 3. Ajuda 795, autorizado ILS do Lu, pista 28, informa código estabilizado. Livre ILS, vai reportar estabilizado, 795. 2781, acendo identificação, desça para nível de voo 120, chegada Cari. No Pondeiro Legal, Alfa Manal, você acende agora, tá? Confirme quantas milhas para iniciar a descida? 630. Após direto a Buco, após direto a Foxtrot Lima Zulu, direto nível de voo 370. Pista em uso 28, mantém proa após decolagem de 2500 pés, após curva à direita, saída Momo, transição Froti. Controle 119 decimal 35, aciona 5474, tanto 3850. Autorizado Fortaleza 370, Pedro 19, Bangu, Abucu e DPC. Hora 28, mantém proa até 2500 pés, curva direita, descendo a Momo, Froti. Controle opera em 119.35, 4474 no transponder. Correto, corrigimento com 3858, portão 2, chame pronto para o pushback acionamento. Estamos prontos para o pushback acionamento. Portão 2, livre para o pushback acionamento com 3858, chame pronto para o táxi. Portão 2, autorizado com o quadrante para o táxi. Nolo 3283, 10, pushback acionamento. Portão 10, autorizado pushback acionamento, chame táxi até 3283. 10, compartilhe, sala 40, libere na taxi Charlie, a primeira à esquerda, e chama solo, 21, decimal 1, boa noite. Boa noite, obrigado, senhor. Ponto espera da 6310, mantenha o ponto espera da 28. Baixo 3, eu fiz que usa 28 lá. Da Azul, um ATR, na curta final, a 28, está autorizado aliar e manter. Deixa 28. Gente, após o Azul, aliar e manter. 2795 no solo 43, a livrar à esquerda, chame o solo 21, decimal 1. Livrando à esquerda, chamando o solo 21, 1, azul 2795. Solo, boa noite. Eu, azul 2795, livrou. Azul 2795, autorizado Alfa Kilo até o pátio 3. Atento ao sinalizador naquele pátio, azul 2795. Alfa Kilo, pátio 3, observando o sinalizador, azul 2795. Aerotaxi, Santa 3283, tem 1,65 a bordo, 3 horas e 15, Uberlândia. Santa 3283, táxi aprovado via pátio principal e Juliette e Alfa até o ponto de espera da pista, no, pista 28, que é legal no 0 no 4. No ponto de espera pista 28, quando pronto, chame torre em 1 no 8, decimal 95, TAM 3283, tem um bom voo. Então, o táxi via pátio, Juliette Alfa, é o ponto de espera da 28, TAM 32. Oceanam 6310, colou da 28. Meia 310, contato radar, autorizado 350 na Cesarão. 350, 6310. Salvador Azul 2781, por gentileza, poderia voar por de Opri? Autorizado, direto Opri, Azul 2781. Azul 2781, copiou o controle? Se a gente está voando, eu presente 2781. 3831, autorizado ingresso pátio principal e contorna o mesmo ingresso portão 10, 3831. Autorizado ingresso pátio principal, 10, portão, 3831. Pode passar a aeronave, tá indo pro 10, o da 3258, pode prosseguir. Sol 3258. TAM 3858, aguarde só mais 10 segundos, por gentileza. Ok. Agora sim, autorizado direita, Juliette e Alfa até o ponto de espera da pista no 0, que é legal no 0 no 4. No ponto de espera, quando pronto, chame torre e frequência 1-1-8, decimal 95, da 3858. Bom voo. Tá bom, Juliette, Alfa para 28, no ponto de espera, 1-1-8, contato. Afirma. 9-6, informação Bravo, confere, Fortaleza, eu já tenho 370 aprovado. O senhor está pronto para a cota? Voo 09-6, autorizado para Serra Brava, Foxtrot Sulu, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 370. Pista em uso 28, após decolagem mantém proa até 2500 pés, após curva à direita, saída Momo, transição Frutti. Controle Salvador opera em 119 decimal 35, transponder 5477, voo no 096. Correto, voo no 096, portão 9, chame pronto para o pushback acionamento. A descida para nível de voo 050. Decolar da 28, o vento é 260 graus, 059. 050, 2781. Chalé 6310, fui solicitado pelo Centro Recife que mantém a saída. Matheus, 6310. Yotan 3283, a gente tá fazendo um cheque aqui no... um cheque de última hora aqui e já chamo pronto. Teste, tá 3283. Eita, 3258, mantenha o ponto espera. Três, vai aguardar mais um minutinho aqui, tá ok, senhor? Ok, tá 3283, reporte pronto pra decolagem. Vai reportar. Chame 3310, chame Recife 126.85, alterno 25.45. 26.85.245, obrigado, boa noite. Boa noite. Alto 2781, desça até 3010, ajuste 10014. 3000 com 10014, 2781. 3283. Tem 3858, após o, a rolagem do Airbus da companhia, autorizado alinhar e manter a 28. Vamos lá, a aeronave da companhia, autorizado alinhar e manter a 2238. Azul 2781, autorizado descida para 2000 pés, LS Zulu, pista 28, informe quando estabilizado. Descendo de pista para 2000, autorizado LS, tomar estabilizado LS 781. Azul 4298. 4298, prossiga. Azul 4298, desça para nível de voo 050, via chegada Cari. 050, via, obrigado. Comandante, boa noite, UTA 3283. Contato radar de colagem, subou para nível 360, seu DLF1. 360, DLF1, TAM 3283. 5 nós. Decolado 56, chame o controle 1935, boa viagem. 1935, boa. Boa noite, TAM 3858, decolou na frescura. TAM 3858, contato radar na decolagem, pilotar nível de voo 370, direto Momo. Para o 370, direto Momo, da presente, TAM 3858. Controle UTA 3283, um pequeno desvio pro 290, se estimando por 20 milhas. Já pro A290, se estimando um desvio por aproximadamente 20 milhas, TAM 3283. Azul 4298, desça para 2010, ajuste na 014. 2000 com 1014, 4298. Aprovado, posicionamento no 096, chame táxi. poderia coordenar por gentileza pro de pro ti para o TAN 3258? Aguarde, mantenha a saída, TAN 3258. Tá, escute. Na proa de Elefa. Silêncio. Azul 2781, complete aproximação, chame a torre na frequência 118, decimal 95. Oi, 895, boa. Azul 2781. Azul 2781, o de autorização em pouso, o ajuste no 014. Eu já avista o campo? Negativo. Informe avistando o campo, o azul 2781. Sim, informe nada, espera, 2781. O senhor está pronto para o copo? Pode prosseguir, estamos prontos. 3815. Autorizado para Sierra Bravo Golfo Romeo, via para o Zulu no 0, até Tango Bravo Eco. Nível de voo 340. Pista em uso 28, após decolagem mantém proa até 2500 pés, após curva à esquerda, saída da EL, transição Motiva, controle 119, decimal 35, transponder 5506 até 3815. Utilizado para Guarulhos, pista 340, pelo 10 até Tango Bravo Eco. Decolagem 28, mantém a proa até 2500 pés, depois de curva esquerda, intercepta a saída da El Mótima. 1935 e 5506 é o nosso telefone, o 3805. 3805, negativo da El Mótima, saída da El, transição Mótima. Da El, transição Mótima, o 3805. Correto, cotejamento com 3805, portão 62, chame pronto para o pushback acionamento. Semana pronto para o pushback de acionamento, tá, 3-2. Fusual com o campo, azul 2781, avistou a 1.200 pés. Crescente azul 2781, avistado o tráfego em livre pouso na 28, o vento é 260 graus, 049. Sente o pouso, azul 2781. Decimal 85, alterno 25, decimal 45. 2005, 2545. Uno 61, 3 e 10, Teresina, confirma? Copiado, voo no 096, táxi aprovado via faixa principal, Juliette e Alfa até o ponto de espera da pista 28, Senegal no 014, no ponto de espera da pista 28, quando pronto, chame torre em 118, decimal 95, Uno 096, tem bom voo. Com 3305, acima de identificação, desça para nível de voo 120, chegada Cali. 120 Cali, tá? 3305. Azul 4298, complete aproximação, chame torre 198, decimal 95. 795, obrigado, até daqui a pouco. Azul 2781 no solo 04, libere à esquerda, chame solo em 21 décima 1. Esquerda, solo, 21, 1, boa. Então, Salvador, boa noite, Azul 4298, tá 6 minutos da cabeceira. Azul 4298, informe avistando o campo, o ajuste ano 0 no 4, aguarde a autorização de pouso. E 14, 14 ainda vai avisar avistando. É, peixe confirmando, já avistou agora, 1900 pés. O tráfego avistado, o vento é 260 graus, é 049, tem livre pouso na 28. Tem pouso 28, 4298. Jogada e pitch. Alfa Kilo, parte 3, atente ao sinalizador, parte 3. Alfa Kilo, parte 3, confirma a posição, Sérgio. Atente ao sinalizador naquele parte, Sérgio. Sim, a gente vai levar o sinalizador no parte 3, ou 3, tá ficando, tá bom. Ano 096, dando passagem ao ATR, autorizado até o ponto de espera pista 28 via Alfa, ponto de espera 1895. No sol 08, ao livrar à esquerda, na Charme, chama o sol 21 décima 1. Charme chama o sol 21, 1, o azul 4289. Chanel 63,3 em qual velocidade? 2, 7, 2, 8, 0. Segunda para 2509, o Chanel 63,3. Oi, Prodi, o Prim. O Prim, 3305. Salvador, boa, boa no 096, próximo ao Pantera 28 para tudo. Relógio Boa no 096, está autorizado decolar da 28, o vento é 260 graus, 049. Sim, a gente decola, fica 28, Gol, Boa no 096. Com 3205, desça para o nível de voo 050. 050, tá 3305. Decolada Zona 2, chame o controle, 1935. 1935, obrigado, boa noite, boa noite, 1996. É. Controle, Gol, 1096, mantendo na próxima. Zona 096, contato com a decolagem, suba via Salomão para nível de voo 370. Sente, sobe a 370 via Momo, a subida Momo, confirma, está autorizada a curva direita, né? 9096, está ali da restrição 2500, peço visual à direita na Pro de Momo. Sente, direto pro Momo, obrigado. 9096, aproximação para o Salvador, por informa chuva leve sobre o campo. Juliette, Alfa, até o ponto de espera da pista 28, que nega agora no 0 no 4. No ponto de espera, quando pronto, chame todo e frequência no 8, decimal 95. Com 38 no 5, tem um bom voo. Muito obrigado, Juliette, Alfa, Gol, no ponto de espera 108, 95. 2000, PESMA e 14, tá? 3305. Vou chamar na 6313, reduz a velocidade para 220 nós, é o número 2 na aproximação. Filmando o chão 6303. 3-1-3. Channel 6313, tem condições de redução para 200 mais. Channel 6313, desça até nível de voo 050, tem risco para reduzir para 200 mais. Reportamento estabilizado, Churro, 3301. O Chanel 6313, doutor, sequenciamento, curva esquerda, proa 200, limite ao lock. Estabilizado até 4 mil pés, ajuste na 014.